deixe sim, mas só se for pra ir ali e pra voltar. Me deixe sim, meu grande amor, mas nunca deixe de me amar. Agora as noites são tão longas, no escuro eu penso em te encontrar. Me deixe só até a hora de voltar. Me esqueça assim, pra não sofrer, pra não chorar, pra não sentir. Me esqueça assim, que eu quero ver você tentar sem conseguir. A cama agora está tão fria, ainda sinto seu calor. Me esqueça sim, mas nunca esqueça o meu amor. É só você que vem no meu cantar, meu bem. É só pensar que vem. Lararará. Me cobre mil telefonemas, depois me cubra de paixão. Me pegue bem, misture alma e coração. Me pegue bem, misture alma e coração.